juntos, a Alstom conseguiu firmar, sem licitação, um termo para fornecimento de equipamentos e serviços para o sistema Eletropaulo. De São Paulo, da Rádio Agência NP, com informações da Agência Brasil, Leonardo Ferreira. Jornal da Cultural. Rádio Cultural Vitória para Cristo. AM 1180 kHz. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Hora certa, Vitória para Cristo. A Rádio Cultural Vitória para Cristo orgulhosamente apresenta aos seus ouvintes uma nova programação. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acompanha o Momento da Palavra, com pregações que irão marcar a sua vida. Às 7 horas, você acompanha as manchetes de Vitória de Santo Antão e região, sob a apresentação de Jota Domingos. Às 8h30, o pastor Paulo Roberto apresenta a primeira edição do programa Rompendo em Fé. Das 10 às 11h30, Fátima Albuquerque comanda as melhores Vitória para Cristo, com muita música e pedido do ouvinte. E às 11h30, apresenta um jornalismo de qualidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você confere no Jornal da Cultural, com a apresentação de Tony Silva e comentários de Felipe César. E tem muito mais por aí, porque o nosso compromisso é com o Reino de Deus. E o nosso alvo é trazer Vitória para Cristo. Uma organização, Felipe César e Romero Peralvares. Não perca o programa Ainda Há Esperança, um programa da Igreja de Deus no Brasil, sob a liderança do pastor Salomão Mineiro, toda quarta-feira de 11 à meia-noite, aqui na Rádio Cultural AM 1180, trazendo Vitória para Cristo. Rádio Cultural Vitória para Cristo. A 100% evangélica de Vitória e região. Uma organização Felipe César. As tardes da Rádio Cultural Vitória para Cristo ficarão ainda mais animadas. De segunda a sexta, de 1 a 2 da tarde, você acompanha o Momento da Palavra. De 2 às 3 da tarde, você escuta a segunda edição do programa Rompendo em Fé, com o pastor Paulo Roberto e a pastora Edna de Oliveira. De 3 às 5 da tarde, Joelma Mota apresenta o programa A Hora do Louvor, com muita música, informação, pedido do ouvinte, oração e pregação da palavra. E às 18 horas, você acompanha o programa A Voz da Esperança, um programa da Igreja Congregacional da Vitória, sob a liderança do pastor Heber Lucena. Rádio Cultural Vitória para Cristo, levando a palavra de Deus por toda a região. Uma organização de Felipe César e Romero Queralvares.